Eu sou o grande Deus. Não temas, porque eu te remi. Chamei pelo teu nome, e tu és meu. Ainda antes que houvesse dia, eu sou Deus. E ninguém é que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Os ferrolhos despedaço, abro portas, corto laços. As ondas vão acalmar e sobre as águas te faço andar. Do poder do meu espírito derramarei sobre você e você vai vencer. Eu resolvo os problemas daquele que crê. Sou Deus de Isaac e de Jacó, estou sempre ao seu redor. Eu sou Deus. Livrei Daniel na cova dos leões. Na fornalha eu caminhava e o fogo não queimava. Os três jovens judeus eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas que desde o nascente, o poente do sol, eu sou um Deus. Do poder do meu espírito derramarei sobre você e você vai vencer. Eu resolvo os problemas daquele que crê. Sou Deus de Isaac e de Jacó, estou sempre ao seu redor. Eu sou Deus. Eu sou Deus.